Nossa, bem. Para a gente saber vencer, saber enfrentar, nós temos que ter sim uma espiritualidade e manter os nossos olhos fixos para o alto. Me suspende, me deixa, me larga, me cancela. Eu não sou daqui, eu sou de lá. Sei lá da onde. Me vejo espelhada em todas as pessoas. Me corta o coração se vejo alguém à toa. Eu sou reflexo. Reflito fielmente todos os detalhes. Reflito novamente, perco nenhum detalhe. Juro que eu não sou daqui. Ontem precisei de mim, colorindo dias cinza. Ela que me trouxe tinta, sempre construindo pontes. Tento voltar pro princípio, saudade de quando eu chapava, de quando o céu era bonito. Tio, eu tô largando a vaga, flexo da despedida. Nada disso é por acaso, vou me desprender da casa. Temperado como vidro, sonhos uma nova casa. Um portal no seu ouvido, juro não são só palavras. Tem a ver com meus motivos, tem a ver com antigos traumas. Levo novas cicatrizes, o corpo é só um detalhe. Busca me manter vivo, contanto as vozes que me cantam elogios. Adiantei meu relógio, as aparências estão no ar. Esse é meu novo ápice, hoje acordei no apetite de vencer isso tudo que tentou me derrubar. Acho que era o reflexo, construções e prédios, a venda de anestésico, indústria dos remédios. Os moldes não me cabem antes que esbarrem na oportunidade. A probabilidade de pôr água abaixo pesa mais que a gravidade. Suas escolhas mudaram um novo destino, arpejando dores, ainda sinto esse vazio. No fundo soam vozes que são divindades, vão além dos olhos, frequência nos ares, cultivando o hábito de ser sensitivo. Reflexo, causa e efeito em eco, sem nexo, só isso, sem disso. O disco que repete no teu ouvido, sem nexo, em eco, causa e efeito, sem disso, só isso. Teu ouvido repete o mesmo disco, mesmo disco, mesmo, mesmo disco. Mesmo disco, mesmo, mesmo disco. Mesmo disco, mesmo, mesmo disco. Música.